denunciou a corrupção e não teve perdão. Logo apareceu uma milícia e no Cidade Alerta ele virou notícia. O cara virou torresmo. Cuidado, o governo mata mesmo. O cara virou torresmo. Cuidado, o governo mata mesmo. O jornalista escreveu a matéria. Quadrilha internacional, coisa séria. E quando o presidente foi fazer entrevista, desapareceu sem deixar uma pista. Foi fuzilado por um soldado atirando a esmo. Cuidado, o governo mata mesmo. Foi fuzilado por um soldado atirando a esmo. Cuidado, o governo mata mesmo. Denunciou a corrupção e não teve perdão. Logo apareceu uma milícia e no Cidade Alerta ele virou notícia. O cara virou torresmo. Cuidado, o governo mata mesmo. O cara virou torresmo. Cuidado, o governo mata mesmo. O jornalista escreveu a matéria. Quadrilha internacional, coisa séria. Quando o presidente foi fazer uma entrevista, desapareceu sem deixar pista. Foi fuzilado por um soldado atirando a esmo. Cuidado, o governo mata mesmo. Foi fuzilado por um soldado atirando a esmo. Cuidado, o governo mata mesmo. Cuidado, o governo mata mesmo. Cuidado, o governo mata mesmo. Cuidado, o governo mata mesmo. Cuidado, o governo mata mesmo.